Você está na Rádio Record SA, ZYK 522, onda média 1000 kHz. ZYE 953, 952, 951, 950. Ondas curtas em 19, 25, 31 e 49 metros. Rádio Record de São Paulo, especialista em Brasil. Emissora do Grupo Silvio Santos e do Grupo Paulo Machado de Carvalho. Rádio Record. Ligue para 2400660, o programa Barros de Alencar, e peça a sua música. Se o telefone 2400660 estiver com dificuldade, ligue para o telefone 611598 e peça também sua música no programa Barros de Alencar. 2400660 e 611598. Agora, neste momento, os telefones do programa Barros de Alencar. Agora, seja qual for a quantia que você tiver depositada na poupança da Caixa Econômica Federal, ela está isenta de imposto. Isenção sem limite e com segurança sem limite. O forte da Caixa é você. Em São Paulo é exatamente exato, para ser precisamente preciso, a hora certa para você. Que tenho que fazer, o que não tenho que fazer, são 13 horas e 12 minutos. Na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, você é que importa. Por isso a Caixa procura sempre atendê-lo melhor e com mais eficiência, para você tirar mais proveito da sua renda mensal e da segurança sem limite. Caixa é você. E o destino das campeãs da semana do nosso programa são escolhidas pelo telefone 2400660 por carta e pela revista Amiga. Você recorta um cupom da revista Amiga, escolhe sua campeã. Terceiro lugar, aqui está. I'm gonna drive fast to get to where I'm going. I just can't wait to get to you, cause girl, you know just what we'll do. So much love for you, it's overflowing. I'll give you a license, sign me up the wall. I just can't shake this spell that your love keeps me under. The way you read your magic, you brown eyes say it all. I look at you and feel a bond of who it hits me like a cannonball. Like a cannonball, hit me like a cannonball. Like a cannonball. Hearts break at the speed of sound. That's why I'm so glad I found someone who makes loving feel so right. There's a detour up ahead. I take another road instead. Nothing's keeping me from you tonight. I'll give you a license. Quero você. E agora, o primeiro colocado. E O programa termina assim como começou, mas volta no horário de sempre amanhã. Aqui vocês ficam com um homem com H, o Nain. Você está na Rádio Record SA, ZYK 522, onda média 1000 kHz.